A banca é nossa. Vem, Canhoto, Brian, Sam e eu, o Glissi. Filosofia, a banca é nossa, mano, se liga aí. A escola da vida muito nos ensinou e aprendemos. Fazendo os momentos difíceis nosso crescimento. Negros e brancos de mãos dadas. Ouçam as minhas palavras. Vamos contar o que aconteceu de cabeça erguida. Pois sem dúvida foi a maior experiência de nossas vidas. Que nos fez amadurecer em pensamento e atitude. Nos autoavaliamos em defeitos e virtudes. O que pegou foi que em 93 nós abalamos o hip hop. A letra cor da pele bateu de frente e causou choque. Divergência de opiniões, ideias e raciocínio. Pedimos para negros e brancos ficarem unidos. Negros são prossiga. Entre nós só pedimos a união das raças. Entre pretos e brancos que dividem o mesmo espaço. O que é certo, o que é errado, certo pra nós. Negros e brancos de mãos dadas. Independente de cor e de raça, perante Deus somos iguais. Essas palavras não valeram nada há um tempo atrás. Analisaram o refrão, a letra não. Quem se doeu certamente não prestou bem atenção. Mas foi bom bater de frente, dar essa cabeçada. Discutir com outros manos a valorização da nossa raça. Obstáculos em nossa frente foram colocados. Particularmente aí, mano, valeu, muito obrigado. Cada um é a lei da favela. Se orienta ladrão pra andar dentro dela. O irmão verdadeiro é aquele sujeito. Não tem falsidade, se dá o respeito. Então a uma importante conclusão chegamos. O respeito que se dá é o que se recebe, mano. Seja pra quem for, de qualquer cor. O que vale pra nós é a atitude, o respeito e o amor. Por isso acredito muito mais no coração. Não vou lhe julgar pela sua aparência ou pela sua cor, não. Se a recíproca é verdadeira, vem, pegue na minha mão. Pois valeu a experiência, a banca é nossa, ladrão. Pois raças, negros, brancos. O que é de errado com o seu coração? Pois raças, negros, brancos. Vamos unir e vamos dar as mãos. Pois raças, negros, brancos. Vamos unir, vamos dar as mãos. Valeu. Valeu sim, valeu a experiência. Pois é o coração do homem que prova a decência. Valeu, valeu sim, valeu a experiência. Pois é o coração do homem que e prova aí, a decência. Agora eu continuo e vou mais a fundo. Dizem que as velhas amizades são as melhores do mundo. As pessoas se conhecem, ajudam e aprendem. A humildade faz o homem ir à frente. Nesse caso então humildade faltou a você. Retrocedeu no que disse, retrocedeu no que fez. Covardemente pelas costas nos apunhalou. Falou mal de nós, fez o seu show. Mas a verdade é que você queria nos parar. Mas quebrou a cara, pois voltamos e é pra ficar. Você não é surdo, vai ter que nos escutar. Vai nos ouvir até cansar. Tudo o que disse pra te falar a verdade nem sinto. Publicando Brian, Sam e Man, agora somos cinco. Conhecemos várias pessoas cheias de falsidade. E ainda selecionamos nossas amizades. Para muitos isto é ser metido. Para nós é ser precavido. O que podemos fazer pelos outros nós fazemos. E até onde podemos estender a mão estendemos. Só que pensamos duas vezes antes de falar. Hoje sabemos em que terreno podemos pisar. Pensamos hoje assim, o responsável é você. Que disse o que disse sem saber porquê. Valeu sim, valeu a experiência. Pois é o coração do homem que prova a decência. Valeu sim, valeu a experiência. Pois é o coração do homem que prova a decência. Se liga aí, mano, eu sou igual a você. Se eu continuo rimando hoje, eu tenho que te agradecer. Eu falei, você falou, o bate-boca rolou. O que tinha pra pegar, pegou. Certo, mano? O passado é apenas uma lembrança na memória. O presente é a certeza de que entramos pra história. E o futuro, se Deus quiser, será cheio de glória. Companhia Paulista de Hip Hop, vambora! Agradecemos mesmo do fundo do coração. É você que devemos a nossa evolução. Se hoje o povo grita, filosofia não é nossa culpa. A banca é nossa. Sua rap nos ilumina, o seu áudio nos engrandece. Pois pico ditado com quem não aguenta, não se mexe. Você tem com a língua nos dentes sem saber o que dizia. Hoje você sorri para não chorar. E nós choramos de alegria. Ugly, Canhoto, Brian, Jaga, Sam e Man. Um por todos e todos por um é o que convém. Descobrindo novos horizontes é o que interessa. Temos uma ideologia e ela é direta. União é a nossa meta. Com humildade vamos em frente, esse é nosso ponto de vista. Filosofia de rua, brasileiros e realistas. A história se faz com fatos que acontecem no tempo. E contra fatos, meu irmão, não há argumentos. A banca é nossa. Valeu sim, valeu a experiência. Pois é, o coração que prova a decência. Valeu sim, valeu a experiência. Pois é, o coração do homem que prova a decência. Valeu.